Agora vamos nos aprofundar um pouco sobre a taxonomia de Bloom. A nossa missão é extrair exatamente como essa teoria, né, orienta a criação de provas e o planejamento didático na prática. Sim, e o que mais me anima é pensar por que uma ferramenta teórica lá da década de 50 ainda é, tipo, o grande segredo por trás de avaliações precisas e justas hoje em dia. Ah, essa é a grande questão. Porque na realidade das escolas e faculdades, muitas vezes a gente pensa na elaboração de provas como um processo de pura intuição, sabe? Mas a taxonomia oferece uma engenharia bem rigorosa. Ela serve para medir o aprendizado real mesmo, retirando um pouco daquela subjetividade da equação. Mas antes de escrever qualquer questão, a gente precisa entender como o cérebro processa o aprendizado. E essa compreensão passou por uma atualização gigante. Ok, vamos desempacotar isso, porque a versão original da taxonomia de Bloom era quase como um mapa estático, né? Ela focava naqueles substantivos bem categóricos: conhecimento, compreensão, aplicação e. Análise, síntese e avaliação. Isso, exato. Parecia tipo um grande arquivo de gavetas onde a informação simplesmente ficava guardada. Mas aí veio a revisão de Anderson e Krathwohl em 2001. E essa revisão foi um marco. Eles criaram uma estrutura bidimensional. E o mais importante, trocaram esses substantivos por verbos de ação. Mas sendo bem sincera aqui, trocar a palavra aplicação pelo verbo aplicar não soa apenas como, sei lá, uma perfumaria semântica de acadêmicos. Isso realmente muda o jogo na hora de montar uma prova? Olha, parece só semântica, mas não é não. Pense no aprendizado não como um arquivo morto, mas como um processo contínuo e ativo. Um verbo exige uma ação clara de quem está aprendendo. Entendi, uma ação observável, né? Perfeito. E o que é fascinante aqui é que a revisão elevou o nível criar para o topo absoluto da pirâmide. Ele simplesmente desbancou o nível avaliar. Uau! Sim, colocando a criatividade como o ápice da cognição. Essa estrutura virou algo super dinâmico e é amplamente usada hoje, inclusive na educação à distância. Espera, você mencionou que ela é bidimensional agora. Eu acho que entendi a primeira dimensão, que são os verbos de ação. Mas qual é essa segunda dimensão? Excelente ponto. É a dimensão do tipo de conhecimento. Não se trata apenas da ação, mas de qual informação exata está sendo processada ali. Como assim? Dá um exemplo rápido. Tipo, a pessoa lida com um fato isolado, um conceito complexo ou um procedimento passo a passo. Cruzar a ação, o verbo, com esse tipo específico de conhecimento é o que dá a precisão na hora de avaliar. Nossa, essa mudança conceitual faz todo sentido na teoria. Mas descendo um pouco para a realidade de quem precisa entregar a prova amanhã de manhã. Como essa teoria sai do papel e vira uma questão real? Bom, todo profissional da educação já passou por isso. Você elabora uma questão dissertativa que parecia perfeitamente clara, certo? Nossa, sim, e aí na hora da correção surgem 30 respostas completamente diferentes e imprevisíveis. A taxonomia atua quase como um gabarito de controle de qualidade para evitar isso. Vamos pensar na prática e listar como os níveis cognitivos e seus verbos se aplicam nas provas. Legal, vamos lá. Começando pela base. Se a aula foi sobre o sistema solar, como seria o nível 1? O nível 1 é lembrar. Isso vai gerar uma questão usando verbos como reconhecer ou listar. Por exemplo, listar os planetas do sistema solar. Aquela famosa decoreba básica. O esforço mental de repetição pura. Exato. Aí subimos para o nível 2, que é compreender. Aqui usamos verbos como explicar ou interpretar. Depois vem o nível 3, aplicar. E aí já muda um pouco a engrenagem do cérebro, né? Se o objetivo for testar se houve um raciocínio mais profundo. Com certeza. No aplicar, a prova poderia pedir para resolver um problema ou demonstrar como a gravidade afeta a órbita de um planeta fictício, por exemplo. E no nível 4, temos analisar, com verbos tipo diferenciar e organizar. Tá, e se a gente pular lá para o nível 5, que é o avaliar, como fica a questão? A questão muda de figura. A gente usaria criticar ou defender. Tipo, critique a viabilidade de colonizar Marte com base nos dados térmicos apresentados. O esforço mental sai da memória e vai direto para o julgamento crítico. Caramba, muito mais exigente. E lá no topo, nível 6, o criar. Esse exigiria projetar ou inventar. Por exemplo, projetar um habitat espacial sustentável do zero. Nossa, isso amarra o planejamento didático de uma forma muito lógica. Significa que usar esses verbos no planejamento força quem elabora a questão a definir a ação exata que é esperada da pessoa. Perfeitamente. O ensino se alinha de vez com a avaliação. Não há surpresas. Se a aula inteira foi baseada em identificar características em um nível super básico, a prova não tem o direito de cobrar que a turma saiba defender uma tese complexa sobre o tema depois. Faz todo sentido. A régua de medida torna-se transparente e justa para todos, né? A taxonomia de Bloom revisada não é só uma teoria bonita, mas funciona na prática como um arsenal de verbos indispensável para garantir que uma prova meça exatamente o nível treinado. Exatamente isso que transforma todo o planejamento e esforço do professor em métricas reais e visíveis de desenvolvimento intelectual. Incrível! Isso levanta um pensamento final bastante provocativo para quem está aí na linha de frente da educação elaborando essas questões. Sem dúvida. Dando o potencial máximo do aprendizado. É uma excelente reflexão. Pois é. Ou será que grande parte do sistema de avaliação ainda está confortavelmente presa lá na base da pirâmide, apenas pedindo para listar e recordar informações? Fica a reflexão para a nossa análise profunda de hoje.